Jeffy Newton, José Jordano, Barigo, Residencial do Café, Morro da Formiga, Hilda Mandarino, Paraíso, Campo das Flores, Viver Mão Carnaciale, Jardim das Palmeiras, Vivi Xavier, Maria Celina, Marieta, Novo Horizonte, Paris, Nossa Senhora Aparecida. Quando penso em você, esqueço orgulho e choro. Quando penso no futuro, peço a Deus e imploro que ilumine minha família, pois nem sei se somos amantes do amor sendo. Quando penso em você, esqueço orgulho e oro. Pelas maldades que já fiz, peço perdão e choro. A que seria um grande lucro sem maldade e ódio? Ao pódio a estrela brilhou. Sei que o sistema é o controle, mas não controlará. O egoísmo e o racismo não mais habitará. Cada um com seu valor, família e seu lugar. A chave é o Senhor quem dá, que abre a grade e te leva a voltar. O sistema é o controle, mas não controlará. O egoísmo e o racismo não mais habitará. Cada um com seu valor, família e seu lugar. A chave é o Senhor quem dá, que abre a grade e te leva ao altar. Seja útil a quem te ama, acredite no Pai. Só tristeza tem famílias, mas Deus é bem mais. Pra ganância e a justiça, diga o Senhor é mais. Tudo posso, pois meu Deus é bem mais. Favela da Brataque, João, Turquinas, Quebrada do Cicão, União da Vitória, Santa Fé, Novo Amparo, Franciscato, Ré. Quando penso em você, piso no subsolo. As crianças, ó Jesus, sustenta-os no colo. Ilumine a mente de quem age por si próprio. Decisões, será derrota ou será o pódio? Desespero foi a deixa do tal do Satanás. Escravizar vários guerreiros na cadeia sem paz. São várias provas, mas guerreiro, não desista jamais. Se você crer, também será usado por nosso Pai. Seja útil a quem te ama, acredite no Pai. Só tristezas em família, mas Deus é bem mais. Pra ganância e a justiça, diga o Senhor é mais. Tudo posso, pois meu Deus é bem mais. Maracanã, bandeira, fraternidade, Morro do Macaco, Maria Cecília, Ideal, Luiz de Sá, Belenade, Portuguesa, Gavete, Chequiná, Farid, Libo, Santa Luzia, Jardim Cativa, Jardim Catuaí, Barcelona, Santo André, Leonor, Jardim Leste Oeste, Vila Rica, Jardim Presidente, Universitário, Interlago, São Lourenço, Marabá, Monte Cristo, Saltinho, Imagawa, Santo André, Tupi, Vila Casone, Santa Terezinha, Ana Rosa, Gambé, Vale Verde, Pindorama, Paraty, Vila Nova, Rolândia, Ouro Branco, Cornélio Procópio, Cafezal, Mr. Thomas, Vila Romana, Ibiporã, Jardim do Sol, São Rafael, São Jorge, Londrina, satisfação total e a todas as quebradas que somam ao redor, paz firma.